limite, não. Não se lamente, irmão, não se limite. A vida grite, recompensa, pensa. Não se lamente, não se lamente, irmão. Não se lamente, não se limite. Caiu, levantou a bola pra frente, não. Não se lamente, irmão, não se limite. A vida grite, recompensa, pensa. Não se lamente. Lastimando o tempo perdido, impelido de toda culpa, perdendo o tempo, tentando lavar a roupa suja. Acumula problemas sem bula, bula, luta, burra é sua conduta. Na rua cobrada, a cobrada, realidade ingrata, me agrada. Na batalha com pares, quem falta falha muito apreço. Na vale afiado de ver, se um verso intenso imenso, penso de momento, sento, escrevo um cento, sempre sendo eu mesmo. Rimas de momento, eternizando meu talento, se confrontando com os contratempos. Meu orçamento de tempo a tempos tento amplificar, colando pra somar, rimando acelerar. Tô de cara no muro e não fujo, uso fruto do fluxo sujo, fluo músico único, lúcido, rústico, um agudo acústico, custe o que custar. Na busca infinita do sonhar, basta trabalhar pra conquistar. Não se lamente, irmão, não se lamente, não se limite. Caiu, levantou bola pra frente, não. Não se lamente, irmão, não se limite. A vida grite, recompensa, pensa. Não se lamente. Acredite, o tempo passa, eu trago a honra. Mais que a raça, bem mais raça do que farsa. Farsa extinguida, parça. Sua mente são isentos na mente de quem executa um desenvolvimento, crendo no centro de sua conduta. Luta pra subir na vida, curta mensagem trazida. Única razão encontrada, dedicada e envolvida. Ainda que não conquisto, me arrisco pra conquistar. Pego a chance, entrando em transe, misturo, faço somar. Traço linhas, rinhas, minhas fibras fortes. O passado, passaporte pra um suporte, suportando meus fracassos. Cada calo no meu couro é conquista com cautela. O limite só existe a quem desiste, pense nela. Esperança que é tanta, é vasta. Esbanja a luz, me silencio e me guio por caminhos que me impus. Se chorei, lamentei, fracassei, mas voltei, não parei. Então sei que encontrei minha lei. Amigo, não adianta lamentar. Segue sempre em frente, é o pensar. Espere, vai passar, só basta aguentar. Ventos e quedas de nossas vidas. Amigo, não adianta lamentar. Segue sempre em frente, é o pensar. Só basta aguentar momentos e quedas de nossas vidas. Siga em frente, irmão, busque o limite. A vida gride, há quem finge. Dá valor aos bens que existem. Não vive crente, finge, mente. Pense que com pouco de dinheiro se permite, se vende. Lembre, faça da agora um momento. Vencer não é dinheiro, viver bem é o conselho. Relembro os passos de cada momento, então aproveite, usa o tempo. Pois caímos, perdemos, morremos, crescendo, vivendo. Simples momentos pros fracos, pra mim isso tudo é um aprendizado. Não se lamente, irmão, quem se limita tá atrasado. Assim mocado, passo pro próximo ato. Ressalto, só agradeço o meu espaço. Antes mesmo de reclamar, digo obrigado, digo obrigado, digo percepção, obrigado. Percepção perceptiva me faz de novo perceber. Quem mais desacredita é quem mais tem que aprender. Revendo alguns momentos, relembro de alguns fatos. Cheguei à conclusão que deveria ser mais ousado, buscando decifrar e cognitar, traçando um paralelo à lógica. Se impressione com nada que te pressione. Perspectiva de vida não zomba, soma ou some e tome. Atitude, se algo não lhe agrada, dispenso. Partido o comboio composto por mente opaca. Diferença entre os melhores tá na essência, em interpretar, distinguir e decifrar a sua consciência. Fala pra mim de porra, nunca calado. Fé sim, meu combustível, mas trabalho honrado é o fato. Não adianta acreditar, mugado se eu esperar. Sem luta, boa conduta, na busca ganho não há. Tem no peito batendo um mambo sinistro. Memo me diz, corra, tramurra, o realize. Frente ao bote da serpente, minha Glock no pente traz o jazz dessa gente que já diz. Crente da vida, se prende a rédea pedida. Por tanta média, acredita que a dita já sem saída. Mofi, mofi. Não se lamente, irmão, volta ao ponteiro, nanão. Se um conselho me permite, home, evolução. A batalha é diário, cansaço é inevitável. Mas o prêmio da jornada é mesmo a fuga do fracasso. Amigo, não adianta lamentar. Segue sempre em frente, é o pensar. Espere, vai passar, só basta aguentar. Momentos e quedas de nossas vidas. Amigo, não adianta lamentar. Segue sempre em frente, é o pensar. Só basta aguentar momentos e quedas de nossas vidas. Não se lamente, irmão, não se lamente, não se limite. Caiu, levantou a bola pra frente, não. Não se lamente, irmão, não se limite. A vida grite, recompensa, pensa. Não se lamente, não se lamente, irmão. Não se lamente, não se limite. Caiu, levantou a bola pra frente, não. Não se lamente, irmão, não se limite. A vida grite, recompensa, pensa. Não se lamente.